Malaquias capítulo de número 1, versículo de número 6. O filho honra o pai. Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. O filho honra o pai. Eu servo o seu senhor. Quem é servo de Deus, diga amém. Amém. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Se eu, pois, sou o teu senhor, onde está o temor de mim? Diz o irmão Alexandre. Quem é que diz? Diga bem forte esta palavra. Quem é que diz? Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que temos desprezado nós o teu nome? Vamos ficar com a parte A do versículo que diz: o filho honra o pai. Diga comigo: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o teu senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos. Assentai-vos e aproveite esquentar a mão batendo palma agora, que depois nós vamos ouvir bastante. Hoje não vai precisar vocês dar muita glória a Deus, ela é mais reflexiva, é para refletir. Ela não agita muito o corpo, mas ela movimenta a fé. A minha Bíblia diz que tudo que é bom é de Deus. É pecado o crente ter casa nova? É pecado o crente ter carro zero quilômetro? É pecado o crente morar em uma mansão no melhor bairro da cidade? É pecado o crente ter uma caderneta de poupança bem gorda, muito dinheiro e ganhar bem? É pecado o crente ser empresário? Nós estamos vivendo em uma época em que uma boa parcela dos nossos crentes estão vivendo a mediocridade do Evangelho. Eles estão vivendo um Evangelho conformista. A realidade é que nós vemos muitos crentes conformados que, por não conhecer a palavra de Deus, estão comendo migalhas e achando que está bom. Eu já vi crentes, muitos crentes, dizer assim: ah, eu, para mim, nada neste mundo interessa. Eu, sendo salvo, posso morar debaixo da ponte. Eu, sendo salvo, posso andar de bicicleta. Eu, sendo salvo, posso andar com a roupa velha. O interessante para mim não é nada neste mundo. O interessante para mim é eu ser salvo. Cada um tem sua maneira de pensar. Agora, isso que eu vou falar é questão de inteligência. Porque uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser bobo. Se o crente estiver andando de bicicleta, ele pode ir para o céu? Pode ou não pode? Pode. Se o crente estiver morando debaixo de uma ponte e Jesus vir, ele pode ir para o céu? Pode. Claro que pode. Se o crente só tem roupa velha e Jesus vem, ele pode ir para o céu? Pode. Mas se o crente tiver um carro zero quilômetro e Jesus vir, ele pode ir para o céu? Também pode. E se ele tiver uma casa nova, roupa boa para vestir, ele pode ir para o céu? Você está entendendo? O que você vai ter aqui não vai alterar na tua salvação. A questão aqui é a seguinte: Deus não criou as coisas boas desta terra, Deus não deu inteligência aos homens fazer carros lindos, carro bonito, criar mansões, para os ímpios ficarem desfrutando, para aqueles que não, os ateus que não acreditam em Deus ficarem desfrutando, enquanto os crentes ficam chupando o dedo. Deus não fez isso. Sabe para que é que Deus fez as coisas belas deste mundo? Foi para os crentes desfrutar. Acontece é que muitos não conhecem o direito que ele tem. Quando você recebeu Jesus, você recebeu a salvação, mas de reboque, com a salvação, vem as bênçãos de prosperidade, que é presente de Deus para nós. Carro novo, casa boa, roupa nova, prosperidade, isso vem tudo de reboque, em consequência da nossa salvação. Mas tem crente que ele abraça a salvação e abre mão da prosperidade. Quando ele abre a mão, quando você tem algo que você não quer, automaticamente os teus inimigos vão vir e vão tomar de você. Aí o que acontece? Você lembra do povo de Israel? Sempre que o povo de Israel aborrecia a Deus ou virava as costas para Deus, os ímpios, os filisteus, os eteus, os cananeus, os jebuseus, os tudo que termina com eles, vinha lá e roubava dos filhos de Deus. Mas quando os filhos de Deus caíam na realidade, eles diziam: pera lá, a terra prometida Deus não fez para os filisteus, Deus não fez para os cananeus, não, a terra prometida Deus fez para nós, é nós que vamos tomar posse. Eles avançavam e tomavam posse do que era deles. As coisas boas desta terra Deus permitiu ser criado para os filhos dele. É direito seu tomar posse dessas bênçãos. Eu estava em São Paulo, e eu estava no banco, e de repente tinha uma fila bem grande. Uma fila bem grande, e uma senhora de uns 65 anos na fila, e um monte de gente na frente dela. E pelo jeito já fazia mais de 15 minutos que ela estava ali na fila. De repente, chega um senhor grisalho, cabeça branca, passa na frente de todo mundo e vai lá no caixa. E fica esperando a pessoa que estava no caixa ser atendido para ele entrar direto. Não entrou na fila não. Aí a senhora gritou: ei moço, aqui não. Na minha frente não, faz mais de meia hora que eu estou na fila, o senhor vai chegar e vai entrar na frente de todo mundo? Lá atrás, hein? Sabe o que o velho fez? O velho fez isso aqui, ó. Pegou uma carteirinha de idoso, mostrou para ela e falou: senhora, me desculpa, tá? Mas... se a senhora não sabe, eu vou lhe informar. Idoso não precisa entrar na fila. É um direito meu, a senhora sabia? E ficou lá. E o caixa atendeu ele, porque é direito dele e ninguém pode revogar. Ela ficou vermelhinha. Só que quando ele saiu, ela deu um jeitinho e foi lá também. Aí ela descobriu o direito dela. Tem crente vivendo no fracasso, na miséria, porque não sabe que as coisas boas desta terra Deus criou para você. Muda de decisão hoje, muda de opinião e tome posse da tua bênção em nome de Jesus Cristo. Mas pastor Alexandre, por que é que ainda eu não consegui tomar posse dessas bênçãos? Para ir para o Rio de Janeiro tem um caminho, para ir para São Paulo tem outro, para ir para Vitória tem outro, para cada destino tem um caminho. Para você seguir o caminho da prosperidade, só existe um. E a forma mais rápida e legal que você pode atingir a tua prosperidade chama-se o caminho da honra. É por isso que eu li o texto: o filho honra o pai. Honra é um sinal de que nós estamos bem com Deus. Agora escute. Tem muita gente que não está honrando a Deus. Para mim, colher bênçãos espirituais, eu tenho que plantar no reino espiritual. Oração, jejum. Mas para mim ser próspero, eu tenho que plantar no mundo financeiro. Isso chama-se de dízimo. Quem já é dizimista aqui, levante as mãos. O que vocês vão ouvir hoje, talvez em um culto, vocês nunca ouviram antes, a não ser algumas gravações que alguém já rodou. Eu vou pregar hoje uma mensagem que vai mudar a tua vida financeira. Há um caminho que nos leva à prosperidade. Quem está me entendendo, levante as mãos. Falando de dízimo hoje, eu não quero falar de um regulamento que é imposto pela Igreja Deus e Amor, porque dízimo não foi instituído pela Igreja Deus e Amor e nem pelo missionário Davi Miranda. Dízimo não foi instituído pelo Papa e nem pela Igreja Católica. Quem instituiu a lei do dízimo não foi João, nem Maria, nem Pedro. Dízimo é mais antigo do que a lei. E quando alguém fala que a lei foi abolida, o dízimo foi abolido, é mentira. Dízimo é muito antes da lei. E quem pregou o dízimo na Bíblia pela primeira vez, para quem não estava em nenhum dos cultos, quem sabe? Melquisedeque? Abraão? Melquisedeque? Samuel? Melquisedeque? Abel? Caim? Não. Quem pregou o dízimo na Bíblia pela primeira vez foi Deus. Deus pregou o dízimo muito antes de Melquisedeque. E não foi na Igreja Deus e Amor, nem na igreja tal, nem na igreja tal. Sabe aonde Deus pregou o dízimo pela primeira vez? No jardim do Éden. Olhe para mim, por favor. Sabe quando é que o dízimo foi instituído? Foi quando Deus falou assim: Adão, vem cá. Está vendo o jardim? Sim, estou vendo, Senhor. Aqui está, Adão, todos os frutos do jardim. Aqui está o abacate, aqui está a banana, aqui está a maçã, aqui está a pera, aqui está a laranja, aqui está... E foi falando o nome das frutas. Está vendo, Adão? Sim, estou vendo. Adão, você pode comer da banana, pode comer a maçã, pode chupar a laranja, pode comer isso, comer desse fruto, pode chupar a jabuticaba, pode comer a pera, pode comer todos os frutos. Agora, Adão, está vendo esse fruto que tem aqui no meio do jardim? Essa árvore aqui, essa aqui, Adão, você não pode comer. Eu vou deixar esta árvore aqui, Adão, como um sinal de honra. Esta árvore será o termômetro que vai medir o grau de fidelidade de você para comigo. Então, Adão, enquanto você estiver comendo de todos os frutos, mas não tocando, não comendo deste, Eu vou entender que você está me honrando. Você está acreditando que é eu que estou te dando todos os frutos. Mas o dia que você, além de comer dos outros frutos, comer do fruto desta árvore, eu vou entender que você deixou de me honrar, virou as costas para mim, e como resultado disso, Adão, eu vou deixar de te honrar também. Aí a serpente, a Eva está lá do lado da árvore, a serpente vem e diz: vá, olha que árvore maravilhosa, olha que fruto gostoso, come. Não, de jeito nenhum, não posso comer. Ah, come, não tem nada a ver. É porque você vai ser inteligente, você vai ser sábia. Por isso que Deus não quer. Não, Deus não diz que eu não posso comer, porque o dia que dele nós comer, nós vamos morrer. Nós vamos ter um preço a pagar. Não tem nada a ver, não. Ô Eva, come, vai. Olha que fruto bonito. E a Eva está indo, daqui a pouco a Eva volta e diz: ah, já começou a juntar água na boca. Ah, a Eva olha para lá, olha para cá. Aí o diabo diz assim: Deus é amor. Deus não é amor? Claro que Deus é amor. Não tem nada a ver, pode comer. É mesmo. Ah, Deus não vai levar em conta. Pegou, comeu e levou ao seu marido. A Bíblia diz que por consequência da desobediência, a mulher passou a ter dores no parto. As mulheres davam à luz e não tinha dor. Os homens passaram a ter que cultivar, trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Era maravilhoso no jardim, tudo nascia naturalmente. As árvores, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Já imaginou rosas sem espinhos? Era assim que era o jardim. E a serpente também recebe a sua sentença de maldição. Agora preste atenção. Você olha para mim e diz: pastor, eu não entendi absolutamente nada. Que isso tem a ver com o dízimo? O quê? Isso tem tudo a ver com o dízimo. Sabe por quê? Deus te deu, exemplificando agora, um salário de 1.000 reais. Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Esse é teu. Deus diz: desse você pode comer, você pode se vestir, você pode pagar água, você pode pagar a luz, você pode pagar o que você quiser. Mas tem um 10% aqui, esse é meu. Esse 10% eu estou deixando como termômetro, diga comigo, termômetro que mede o grau de honra. É isso mesmo. A partir do momento que você tocar nesse 10%, você estará me desonrando. E sempre que você me desonrar, eu também não poderei te honrar. É recíproco essa palavra. Agora preste atenção. A irmã gastou dela e está indo lá na loja. Meu Deus, que jogo de sofá, meu Deus. Promoção do ano, queima de estoque, 200 reais. Ah, não acredito, é o sofá do meu sonho. Mas o sofá desse é 500. Lá na loja tal é 500, na outra é 500, na outra é 500. 250 ou 200 reais, promoção do ano, queima de estoque, somente hoje. Ah, se eu tivesse dinheiro para comprar esse sofá. As mulheres são vaidosas, né? Ah, se eu tivesse dinheiro para comprar esse sofá. Mas tudo bem. Agora vem quem? A serpente. Ei, ei, você tem dinheiro? Não, não tem não. Tem sim, está lá na gaveta, guardadinho. Não, aquele... Ai, meu Deus. Não, mas aquele lá eu tenho que levar, é o dízimo para me levar hoje à noite na igreja. Dízimo, que nada, vai deixar passar essa oportunidade, você nunca mais vai comprar um sofá desse. Vai logo, compre esse sofá, o ano que vem, o mês que vem, você paga o seu dízimo. Vai perder uma promoção dessa? Deixa de ser boba. Ah, não, não posso. Ah, Deus é amor. Você acha que Deus vai ficar irado só por causa de 200 reais de dízimo que você está guardado lá? Você vai dar o mês que vem, não tem problema. Vai lá, compra. Aí a pessoa diz assim, compro ou não compro? Mas a serpente fala mais alto, o diabo. E ela vai e compra. Querido, eu comprei, mas o mês que vem a gente paga o dízimo dobrado. Ah, é? É. Só que você se esquece que quando você comprou, usou aquilo que não era seu, você já adquiriu maldição. Ei, você se esquece que quando você usou o que era de Deus, você abriu uma porta para o espírito de maldição entrar na sua vida. Então, quando o jogo de sofá chega, chega com ele alguns espíritos chamados devoradores, e entra na tua conta de luz, na tua conta de água, na conta de telefone, na dispensa, no gás. E quando você menos espera, a sua conta de luz vem o dobro, de água vem o dobro. Aí quando você vai pegar o pagamento para pagar a dívida, você diz, meu Deus, como que pode? Eu já estou com dois dízimos para pagar. Agora vem a luz, estourou o valor, a água. Meu Deus, se eu pagar o dízimo, eu fico sem água, eu fico sem luz. Ai, ai, ai. Não, mês que vem eu pago três dízimos. Aí vai lá, paga água, paga a luz. E sabe o resumo geral para nós não ir muito longe? É o que está acontecendo na empresa de muita gente, falindo. É o que está acontecendo na vida de muita gente, na mão do agiota. É o que está acontecendo com muita gente, está vendendo almoço para comprar janta. Está trabalhando com o dinheiro dos outros e se vender tudo que tem, não paga a dívida. Sabe por quê? Porque começou a desonrar a Deus. E a minha Bíblia diz, honra o filho, honra o pai. E como que você ainda bate no peito e tem coragem de orar, Pai Nosso que estás no céu? Deus olha para você e diz, Pai, você não me honra? Quem não honra a Deus com o seu dízimo, não pode orar a oração do Pai Nosso. E é essa a razão de muitos crentes estarem vivendo um fracasso financeiro terrível. Mas fiquem tranquilos, eu estou mostrando a enfermidade, mas eu vou mostrar o remédio para curar a enfermidade. Pastor, o que que eu posso fazer? Começar a honrar a Deus a partir de hoje. A partir de hoje, quando o seu filho ficar doente e alguém falar assim, ei, usa o dinheiro do dízimo, não use. Alguém pode perguntar, pastor, e se for um caso de extrema necessidade? Se o meu filho tiver morre, não morre, morre, não morre, e eu for no médico, o médico falar que tem que fazer um exame urgente, comprar um remédio urgente para a farmácia, e o único dinheiro que eu tenho é do dízimo, o que que eu faço? Eu compro o remédio, pago a consulta ou dou o dízimo? Você quer uma resposta de pastor, de alguém que ensina a verdade? Sabe o que se faz? Dê o dízimo. Pastor, e se o médico falar que se eu não comprar o remédio, meu filho vai morrer? Deixa morrer. Ah, pastor, aí não. Eu prefiro levar no médico. Ah, é? Então tá bom. Quem é o dono da vida? É Deus ou é o médico? Aí você pega o dinheiro e desonra a Deus, leva para o médico, pega a receita, compra o remédio, dá para o seu filho. Mas aí sabe o que acontece? O seu filho entra em óbito do mesmo jeito, morre. Se o seu filho morrer, quem você vai recorrer? A hora que você dobrar o joelho e dizer: Deus, o meu filho está morrendo, socorre-me. Deus vai falar: você honrou o médico, a farmácia, o remédio? Procure eles. Pastor, e se eu pegar o dinheiro e trazer o dízimo e o meu filho morrer, sabe o que você faz? A minha Bíblia te dá o direito de fazer prova. Se o teu filho morrer, dobra o joelho e diga: Senhor, eu levei o dízimo, ressuscita o meu filho, e o dono da vida vai ressuscitar o teu filho. Levante a mão e glorifique este Deus. Aleluia. Honra a Deus. Honrar a Deus é o maior desafio que nós enfrentamos no cristianismo em que vivemos. Tem muita gente roubando de Deus e tendo a cara de pau de ainda dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu estou precisando de um milagrezinho aí. Deus fala: mas faz um ano que você está atrasado com o dízimo. Deus só pode honrar aqueles que honram a Ele. Preste atenção. Como eu tenho que honrar a Deus? Eu vou ensinar. Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Se quiser anotar, anote, porque eu vou lendo. Não dá tempo de esperar todo mundo encontrar. Olha o que diz a Bíblia: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ficar com a parte A. Diga comigo: honra ao Senhor com os teus bens. Parou aí. O que é bens? Hã? O que é bens? Ah, não acredito que vocês não sabem. Quem tem casa? Casa é um bem ou não? Carro é um bem? Quem tem uma casa, um carro já é bens. Plural, né? Bens. Honra o Senhor com os teus bens. O terreno. Bom, resumindo de uma forma geral: tudo que é seu é um bem seu. E aí a Bíblia diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens. Bens. Primeiro, tua casa tem que honrar a Deus, teu carro tem que honrar a Deus, tua geladeira, irmã, tem que honrar a geladeira, o jogo de cozinha, o jogo de quarto, o jogo de sala, tudo que tem dentro da sua casa tem que honrar a Deus. Mas como? A geladeira vai bater palma cantando louvor a Deus? Não. Sabe como é? Sendo dizimada a Deus. Quando a casa é dizimada, Deus passa a guardar esta casa. Qual é o segredo de dizimar a minha casa? Eu vou explicar para vocês. Se você tem uma casa, mas ainda não dizimou ela, porque comprou lá atrás, é por isso que tua casa vive dando problema de instalação elétrica, encanamento. Você gasta mais do que nunca. Por quê? Porque tem uma brecha para o diabo entrar lá na tua casa. Se o teu carro não é dizimado, é por isso que o teu carro para mais na oficina do que na garagem. Quando estraga uma coisa que você conserta, já estraga outra. Quando não é caixa de câmbio, é motor. Quando não é motor, é parte elétrica. Quando não é parte elétrica, é suspensão. Mas que espírito é esse que está no meu carro? É falta de dizimar o teu carro. Olhe para mim, por favor. Quando você dizima o teu carro, 10% do teu carro passa a ser de Deus. Quem está concordando comigo? Se 10% do seu carro passa a ser de Deus, então subentende-se que Deus é o seu sócio. Diga comigo: Deus é o meu sócio. 10% o seu carro é de Deus, então Deus passa a ser seu sócio. Deus vai se associando na sua casa quando você dizima ela, Deus vai se associando nos teus móveis. Então quando tudo é dizimado, Deus tem 10% ali, Deus é sócio em tudo. Quando o ladrão vai chegando na tua casa para roubar, que ele vai pular o muro, Deus manda o anjo e diz: opa, nesta casa não, eu tenho parte nela, e aonde eu tenho parte, o diabo não põe a mão. Quando você dizima o teu carro, o diabo vai entrar no motor do carro para fundir. Deus pega o diabo e diz: sai para lá, eu tenho parte neste carro, neste carro você não toca. Quem já dizimou a casa e o carro? Quem tem? Quem já dizimou? Diga comigo: eu sou sócio de Deus. Deus não pode tocar. Perdão, o diabo não pode tocar naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus tem parte. É assim mesmo. Você tem que honrar a Deus. Sua geladeira tem que honrar a Deus. Você sabia que até a roupa que você veste tem que ser dizimada? Tem gente que veste uma roupa, não dura um mês, está rasgando, está estragando. O povo de Deus andou 40 anos no deserto com roupa, calçado, e a roupa e o calçado não estragou porque era dizimado a Deus. Quando você dizima, Deus coloca durabilidade naquilo que é teu. Quando você dizima, a vida útil dobra. Você está entendendo? Deus passa a ser o seu sócio. A irmã me perguntou hoje aqui: pastor, e os presentes que eu ganho? Eu ganhei um presente, eu posso dizimar? Eu falei: depende. Ela falou: do quê? Se a senhora quer continuar ganhando presente, dizime. Se a senhora não quer ganhar mais, não precisa dizimar. É proporcional. Pastor, eu ganhei R$50 de presente, posso dizimar? Depende. Se você quiser continuar ganhando, dizime. Se você não quiser, deixe de dizimar, mas a porta fecha. Isso é sinônimo de honra. Quando você dizima tudo, até uma caixa de fósforo que você ganha, você dizima, você está dizendo: Deus tem parte até nas mínimas coisas que eu tenho. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Diga comigo: primícias de toda a sua renda. Diga comigo: de toda. Não é só do pagamento não, do 13º também. Não é só do pagamento não, daquele dinheirinho extra que o teu filho te dá também. Daquele dinheirinho extra que o teu patrão te dá, da hora extra que você faz também. Pastor, não estou entendendo. Faz 20 anos que eu sou dizimista, mas não prospero. Por quê? É porque não depende de ser dizimista para prosperar. Depende de fazer de forma certa. Tudo tem que ser feito conforme o momento, a hora. Se a pessoa morre com uma picada de aranha, sei, e ela vai para o médico depois de morta, o médico aplica o antídoto contra o veneno da aranha, vai adiantar alguma coisa? Não, a pessoa está morta. Mas se ele aplicar antes da pessoa morrer, que dê tempo do antídoto fazer efeito e reagir contra o veneno da aranha, vai adiantar? Vai. Só que das duas vezes ele aplicou o remédio certo. Só que uma vez não funcionou porque foi feito na hora errada. O que você está querendo dizer com isso? Diga comigo: primícias. O que é primícias? Presente? O que é primícia? É o último? É o do meio? É o segundo? É o primeiro? Diga, primeiro. Primícia é o primeiro. Aí Deus fala assim, que você tem que honrar ele com as primícias, com o primeiro de tudo que você ganha. Aqui é que 90% dos crentes faz errado. Eles fazem a coisa certa, mas na hora errada. 90% dos crentes tropeça aqui e por isso não consegue prosperar. Eles não dão as primícias para Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui, usando este irmão aqui. Gostei dele, é muito bonito. Como que é seu nome? Clarindo. Clarindo. Ó, que nome lindo, Clarindo. Irmão Clarindo, o nome da sua esposa? Alaide. Alaide. Quantos filhos o senhor tem? 5. Meu Deus. Estou quase empatando. 5 filhos o irmão Clarindo tem com a irmã Alaide. Hoje o culto vai terminar um pouquinho mais tarde e o irmão Clarindo vai me convidar para ir jantar na casa dele, digamos. Aí o irmão Clarindo fala assim: irmão Alexandre, vamos lá em casa jantar? Vamos. Eu estou com uma fome que vocês nem imaginam. Me convidar para almoçar, juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou a comida, juntou tudo. Aí tá, tudo bem, claro que eu vou, irmão Clarindo. Aí lá vai eu, na casa do irmão Clarindo. Tá lá a irmã Alaide, é, né? A irmã Alaide fazendo aquela janta, irmã. Que cheirinho gostoso. Só o cheiro já dá vontade de atacar nas panelas. Ô, comida gostosa. E eu tô lá. As lombrigas já estão até roncando, né? De tanta fome. E a comida cheirando. Uma delícia. E a irmã chama o irmão Clarindo dizendo assim: ô, bem, tá pronta a janta, vem jantar com as crianças e diz pro irmão Alexandre esperar um pouquinho aí, se sobrar a gente reserva um pratinho para ele. A fome vai embora, irmão. Poxa vida, eu pensei que era um convidado de honra. Agora tem que esperar eles comer. Então quer dizer que se eu fosse na frente, podia não sobrar para eles. Eu, em vez de ser bênção, eu posso ser prejuízo. Então não. Só que aí eles comem e eu estou lá na sala. Não sei para onde, aonde enfiar o meu rosto de tanta vergonha, querendo ir embora. Aí de repente, a irmã Alaide, né, diz assim: ô, bem, sobrou, faz um prato aí para o irmão Alexandre. Aí eles preparam lá, arrumam lá e dizem assim: ô, irmão Alexandre, sobrou, vem comer. Eu sou de carne, eu sou humano, eu sou um verme, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou tudo que você pode imaginar. Mas eu não teria coragem de levantar e ir lá comer, irmãos. Eu não teria coragem. Eu diria para ele: irmão, eu passo a fome, Deus abençoe. Eu não comeria, mesmo sendo homem, eu não comeria. Para mim isso é uma desfeita. Quem concorda comigo? Se fosse vocês, vocês comeriam ou não? Sobrou, vem comer aqui. Você ia lá ou não? Você comeria? Só se for muito cara de pau, né? Eu não comeria. Vocês comeriam? Quem não comeria? Quem não comeria? E por que vocês fazem isso com Deus? Eu não. Não? Sabe o que muita gente faz? Pega o pagamento, chega em casa e diz assim: ô, querido, o pagamento está aqui. Cadê a conta de água? Está aqui, de luz, tal, tal, tal. O açougue, o armazém, o mercado, tem que pagar. Aí tira o dinheiro, aí diz assim: ai, ainda bem que sobrou. Aí vai lá, paga a luz, paga a água, paga as contas no açougue, paga o supermercado. Aí diz assim: ainda bem que sobrou, né, o dízimo. Aí vem para a igreja e entrega o dízimo. Deus não aceita este dízimo. Sabe por quê? Porque Deus não quer resto, Deus não quer sobra, Deus quer primícia. Deus quer primícia. Antes de pagar a conta de água, e se não der para pagar, deixa atrasar. Ah, mas eu não posso. Então você honra mais a companhia de luz do que a Deus. Então você honra mais o supermercado do que a Deus. Esse é o problema. Honra mais o teu ventre, que é o supermercado, do que a Deus. Esse é o problema. E Deus quer que eu estabeleça o patamar de honra e coloque ele lá em cima. Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Quando se fala em honra, Deus tem que estar em primeiro lugar. Aleluia! Aleluia! Na cidade de Vaiporã, tinha uma irmã. Logo que eu cheguei lá, essa irmã, ela era membro da nossa igreja. E essa irmã tinha umas filhas de vida fácil, que acabaram gerando um monte de netos para ela. E ela acabou tendo uns 10 netos que as filhas davam à luz e traziam para casa da mãe, né? E essa irmã acabou, meus irmãos, tendo uma deficiência financeira, porque ela ganhava um salário mínimo. E para cuidar de 10 crianças aproximadamente, ainda sustentar os filhos com o salário mínimo, é só a base de milagre, né? E ela tinha um problema, porque o marido dela fazia aproximadamente uns 17 anos que tinha desaparecido. E ela tentou a reconciliação, tentou procurar e nunca mais, ele sumiu. E essa irmã tinha um problema agravante. Cada vez que ela vinha para a igreja, ela apoiava uma sacolinha na mão das crianças e vinha pedindo para as casas, pedindo arroz, pedindo comida. Voltava pedindo. Sem falar algumas vezes que ela ia na assistência social das igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, ia pedir comida nas outras igrejas. E ela começou a ir muito numa igreja. E a irmã da igreja, de um outro ministério, trabalhava como obreira da nossa igreja. Chegou para a obreira da nossa igreja e falou assim: teu pastor não tem vergonha não? Vocês não têm vergonha da sua crente, uma irmã que é membro lá da sua igreja, ficar pedindo comida lá na nossa igreja? Vocês têm que ter uma assistência social na igreja de vocês para amparar essas pessoas. E a irmã obreira veio falar comigo. E eu falei: tá bom, eu vou resolver o problema. Eu até então eu não sabia do problema. Eu chamei a irmã: irmã, por gentileza, quero falar com a senhora. Pois não, pastor. Eu estou sabendo que a senhora está passando por umas dificuldades financeiras, não é, irmã? Oh, pastor, graças a Deus que Deus revelou para o irmão. Graças a Deus que Deus falou com o irmão vai me ajudar, pastor. Falei: vou, irmã. Ah, Deus ouviu minha oração. Falei: deixa eu ver sua carteirinha de membro. Peguei a carteirinha de membro dela e comecei a olhar. Fazia mais de ano que ela não dizimava. Eu falei para ela: ô irmã, a senhora não dá o dízimo, não? Ah, pastor, ela mudou, né? Ô, pastor, eu pensei que você ia me dar ajuda, me falar de dízimo para mim. Falei: é, a senhora não dá o dízimo? Ela falou: como? Com um monte de criança. Meu cartão magnético da aposentadoria já está no mercado. Quando chega o dia do pagamento, tem que o dono do mercado já vai lá e já saca o dinheiro e eu fico devendo mais uma compra ainda para ele. Não tem como eu tirar o dízimo. Eu peguei a carteirinha dela. Deus mandou eu fazer isso. Foi a única vez que eu fiz em mais de 10 anos de ministério. Foi a única vez. Isso não é regra, isso não se deve usar, mas eu fiz porque Deus me orientou. Falei: irmã Sebastiana, me desculpe, mas a senhora não vai poder participar da ceia porque a senhora não dá o dízimo. Ah, você não ama a minha alma, porque eu pensei que você ia me ajudar, agora você ainda vai tirar a minha santa ceia, você está vendendo a ceia. Falei, irmã, é isso mesmo. A senhora não vai poder participar da ceia. Ela virou as costas, encheu os olhos de lágrimas e saiu. Meu coração quis arrebentar. Me deu uma vontade de chamar ela. Falei, vai, irmã, vai, participa da ceia, vai. O Espírito falou, não faça isso. Ela foi embora. O dia da ceia, a irmã Sebastiana, pastor, eu vim trazer meu dízimo. Ah, é? É. Ah, pastor, eu não queria ficar sem ceia. Ah, pastor, pelo amor de Deus, não dá não, chorei a noite toda. Está aqui meu dízimo. Amém. Pagou o dízimo, reuniu os irmãos, fizemos uma compra para ela. Falei, leva a compra. Levou a compra. O outro mês, trouxe o dízimo, fizemos outra compra para ela e mandamos a compra. O outro mês, trouxe o dízimo, fizemos uma compra que dava 10 vezes mais o valor do dízimo, muito mais, e mandamos para ela. O outro mês, a filha dela, pega o telefone para ligar. Ia ligar para uma cidade e errou o número. Escute agora, errou o número. Sabe onde deu? Deu em uma outra cidade, um telefone público. Um homem atendeu e a filha começou a bater papo com o homem. Daqui a pouco ela começou a perceber algo de coincidência. E ela começou a conversar e ela descobriu que era o pai dela, o marido da irmã, que estava desaparecido há 17 anos. E em uma conversa entre a família, entre ele e o marido que agora já tinha encontrado, ele resolve voltar para casa e assumir a família. Dali um mês, ela não precisou mais cesta básica. O homem veio para casa, assumiu a família, veio para a igreja, aceitou a Jesus e estão lá congregando na igreja Deus e Amor, para a glória de Deus, que honra aqueles que honram a Ele. É porque é proporcional. A partir do momento que você passa a honrar Deus, Deus passa a te honrar. Sabe o que Deus me ensinou? Filho, quando alguém vem pedir peixe, não dá peixe. Ah, não? É porque se você começar a dar peixe, você vai parar só na beira do rio pescando para os outros. Dá a varinha, ensina ele a pescar. Aí ele se vira. Não adianta ficar dando cesta básica. O negócio é ensinar as pessoas a viver a vida do milagre, que é o milagre da fé. E o milagre da fé só acontece quando nós começamos a honrar a Deus. Quando nós honramos ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando você honra a Deus, Deus passa a te honrar. Eu estava na cidade de Guarapuava. Um moço me procura. Eu desço a escadaria do escritório, chego lá embaixo. Deparo com um moço. O moço olha para mim e diz, você é obreiro aqui? Eu falei, sou. Ele falou, eu quero falar com o pastor Alexandre. Eu olhei, ele era fortão, né? Falei, opa. É só do que é, moço? Não, é com ele. Se ele falasse que era bronco, eu ia dizer que nem conhecia o pastor Alexandre. Não, é só com ele, moço. Eu quero falar com o pastor Alexandre. Eu falei, é o seguinte, eu posso saber sobre o que é? Já falei, eu quero falar com o pastor Alexandre. Eu falei, mas eu não posso te mandar até ele sem saber o que é que você quer falar. Ele começou a olhar para mim. Eu conheço essa voz. Você é o pastor Alexandre? A minha voz me denunciou. Balancei a cabeça, não tinha como escapar. E falei, sou eu. Ele me abraçou e falou, pastor. E começou a chorar. Eu preciso falar com você. Fomos para o escritório. Ele falou, pastor, eu servi o exército. Comecei a seguir carreira. Resolvi aventurar a vida aí fora. Recebi o tempo de serviço, comprei um caminhão e comecei a trabalhar. Sou desviado do evangelho quadrangular. Fui um crente assíduo por muitos anos, mas me desviei. E depois que me desviei, a coisa começou a arruinar. Comprei o caminhão e comecei a trabalhar. A coisa começou a afundar, afundar. Fundi o motor do caminhão. O resto do caminhão, que era a prestação, que eu tinha feito o financiamento. Agora eu não posso pagar o financiamento. Tenho que pagar o motor que fundiu e tive que fazer outro empréstimo. Não sei como vou pagar. Minha vida está no inferno. Estou até pensando em tirar a minha vida. Ele falou, mas ontem à noite, eu estava deitado em casa e resolvi ligar o rádio para ouvir uma música e sintonizei o programa Voz da Libertação e ouvi você falando que ia falar de dízimo. Eu falei, deixa eu ver o que, que esse moço vai falar. E quando você começou a falar, eu comecei a chorar em casa e disse, essa mensagem não é para ninguém, é só para mim. Ele conhece a minha vida, ele está falando comigo. Pastor, eu senti a necessidade de fazer um conserto com Deus. Fui lá no banco pegar o parte do dinheiro que emprestei para pagar o financiamento. Mas não tive coragem de pagar o financiamento, porque uma voz falava comigo, leve o dízimo do empréstimo. E eu tô no sinal vermelho, 10 reais aqui vai fazer a diferença, mas eu vou tirar o dízimo, era mais de 200, eu vou tirar o dízimo para Deus me honrar. Desinterou o dinheiro do financiamento e deu o dízimo. Orei por ele, outro mês ele pegou outra parte de financiamento, trouxe o dízimo. No outro mês ele veio alegre, dizendo, pastor, as coisas estão melhorando. Dali uns 4 meses ele falou, pastor, eu vim aqui me despedir, estou indo para um outro lugar, aonde vou ter uma vida financeira muito maravilhosa, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, depois que passei a honrar a Deus, o incrível aconteceu na minha vida, paguei o caminhão, paguei o financiamento adiantado, estou comprando outro caminhão, estou indo para um trabalho, vou ganhar muito dinheiro, nunca mais vou esquecer desta mensagem, nunca mais vou deixar de ser dizimista. Louvado seja o Deus que honra aqueles que o honram. Aleluia, aleluia. Pastor, a coisa para mim está feia, eu estou ganhando salarinho, eu estou ganhando 200 reais, pastor. O dia que Deus me der um salário de 2.000, aí eu dou o dízimo. Mentira. Ei, essa conversa não cola, nem para mim, nem para Deus. Quem tem dó de tirar 20 reais, não vai ter dó de tirar 200, pior ainda. Não, eu vou ser sincero, pastor, se Deus abrir a porta para mim, eu vou dar, se eu ganhar um salário de 2.000 reais, aí eu vou ser fiel. São Lucas 16, 10. Quer ver? Fiel nada. Essa história de dizer que quando estiver ganhando bem vai ser fiel, conversa fiada. São Lucas 16, 10. Olha o que diz. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Está aqui. É Bíblia pura aqui hoje. Você vai sair daqui, ó, lambuzado de tanto comer Bíblia. Vai sair gordão hoje aqui. É? Ó. Quem rouba pouco, rouba bastante. Está aqui. E ladrão nunca começa roubando bastante mesmo. Começa roubando é pouquinho. Vai roubar um chocolate hoje no mercado, aí sai, ah, roubei um chocolate, aí chega um outro e diz, você é um besta, rapaz, vamos roubar toca-fita de carro comigo que dá mais dinheiro. Aí começa a roubar toca-fita, o outro chega e fala, que isso, vamos roubar logo o carro. Aí eu começo a roubar carro, aí o outro fala, que roubar carro, vamos assaltar carreta. Aí vai assaltar carreta, que carreta, rapaz, vamos logo assaltar o banco. Só que começou no chocolate. Você começa roubando 10 centavos, bom, 10 centavos, acho que não precisa dar disso, precisa? Hã? Um centavo de dízimo tem que dar? Gente, Deus não é tão miserável que vai levar em conta um centavo. Vai? O problema não é o valor, meus irmãos. O problema não é dinheiro. O problema é em honra. A Bíblia diz: ser fiel no pouco. Se você ganhar um real, tire 10 centavos. E a minha Bíblia diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Honre a Deus com as mínimas coisas que você ganha. Amém? Ser fiel no pouco. Quem rouba bastante nunca vai ser fiel. Quem rouba pouco vai roubar bastante. Então comece a mostrar para Deus que no pouco você está sendo fiel. Pastor, mas eu estou ganhando 10 reais por semana. Dizime os 10 reais. Você vai ver que Deus vai aumentando para 20, para 50, para 500. Daqui a pouco você é dono da empresa aonde você está trabalhando de faxineira. Deus vai te dar essa empresa. Aleluia. Aleluia. Tem uns crentes por aí que dizem assim que Jesus aboliu o dízimo. E diz que chamou os dizimistas de hipócrita. Hipócrita é quem lê isso aqui e não entende. São Mateus 23, 23. Quer ver o que diz? Uma pessoa que interpreta isso aqui, que Jesus chamou os dizimistas de hipócrita, tem que voltar a estudar português. Não tem nem o senso de interpretação de texto. Aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que é de mais importante, a saber, a lei, a justiça e a misericórdia. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aquelas quais? Aquelas quais? Os dízimos das mínimas coisas. Deixa eu explicar para vocês. Sabe o que os fariseus faziam? Os escribas e os fariseus? Eles vendiam lá um massinho de cebolinha, um real. Aí pegava a moedinha, chegava no templo, ó, clim! Ó, tô dando dízimo até de um massinho de cebolinha. Quem olhava para eles eram os maiores santos que existiam. Então eles não estavam dando o dízimo porque eles eram tão fiéis. Eles estavam fazendo do dízimo uma capa de santidade para esconder coisas piores, que era a lei, a justiça e a misericórdia, que eles não estavam praticando. Aí Jesus disse assim: vocês são hipócritas porque vocês querem se esconder atrás do dízimo, das mínimas coisas. Vocês deviam de cumprir a lei, a justiça e a misericórdia sem deixar de fazer aquelas, ou seja, sem deixar de dar o dízimo. Deus, Jesus aqui, ele enfatizou, ele reforçou que até o dízimo das mínimas coisas tem que ser dado. É isso que Jesus fez. É isso. Jesus reforçou, Jesus não aboliu, Jesus reforçou que até o dízimo de um macio de cebolinha tem que ser dado. É isso que Jesus disse. Mas quem não entende, não entende. Quem quer honrar mais a Deus a partir de hoje? Pastor, eu estou pensando em pegar meu dízimo aí e levar aí numa casa de ajudas filantrópicas. Eu posso? Posso levar meu dízimo lá para ajudar os velhinhos? Posso dar meu dízimo para ajudar uma assistência? Não. Por que não? Não é eu que estou dizendo aqui, não, é a Bíblia. Trazei todos os dízimos a... Onde que é a casa do tesouro? A igreja. Aí tem gente que diz assim: ah, não dou meu dízimo na igreja porque pastor é tudo ladrão. E aí você é outro ladrão, porque quem não dá o dízimo é ladrão. É fácil ver o erro dos outros, mas ver o da gente é difícil, né? Dízimo tem que ser trazido na casa do tesouro. Dízimo tem que ser administrado pela igreja e não por você. O seu dízimo tem que ser trazido aqui. A igreja administra ele. Ah, mas se administrar errado, problema não é seu, é de quem administra, que vai prestar conta no último dia. O irmão lá em Guarapuava chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou sentindo de fazer uma caridade para um vizinho meu que está passando fome. Posso? Eu falei: deve. Aí falou, posso então, pastor? Eu falei, claro que pode. Caridade é bíblica, é bíblico, não é? A Bíblia manda fazer caridade ou não? Caridade é bíblica. Aí ele falou, então tá bom, pastor. Eu vou, posso fazer mesmo? Posso. Pode. Aí ele falou, tem como anotar na minha carteirinha? Eu falei, anotar o quê? Não, dízimo. Eu falei, pago o dízimo lá, quero uma nota. Ele falou, não, sabe o que é, pastor? Eu queria comprar uma cesta básica. Deus me tocou para fazer uma caridade para o vizinho lá. Eu queria comprar uma cesta básica com o dízimo. Posso? Eu falei, aí não. Por que não? Eu falei, você quer fazer caridade? Ele falou, quero. Eu falei, então faz o que é teu, não o que é dos outros. Dízimo não é meu, dízimo é de Deus. Como que eu vou pegar uma coisa que é do irmão e dizer, vou fazer caridade enfiando a mão no bolso dos outros e administrando o dinheiro dos outros? Diga comigo, dízimo é de Deus. Aonde eu posso levar o meu dízimo? Na casa de Deus. Na casa do Senhor. Para que através dos dízimos a obra do Senhor seja mantida. Eu me lembrei quando eu cheguei na cidade de Guarapuava, eu vou encerrar agora. Quando eu cheguei na cidade de Guarapuava, eu fui falar com a diretora do rádio, a Dona Emília. E eu falei com ela assim, Dona Emília, eu sou o novo pastor da Igreja Deus e Amor. Ela olhou para mim com um olhar de desdém, assim, né? Ah, é? Ah, você veio trazer dinheiro, pastor? Eu falei, dinheiro? Eu nem sei como é que tá as coisas por aí. Como é que tá o nosso programa? Ela falou, o programa de vocês está péssimo. Está atrasando. Já vem um ano remontando de, pouquinho de cada mês. Já chegou a atrasar, o valor do programa era 3 e pouco. Já chegou a atrasar mais de 3 mil. E já está vencendo outros 3 mil. Já está em 7.200 até o dia 30. Vocês têm que dar um jeito. Cada mês traz 2 mil, traz 3 mil. Vai sobrando dívida. Nunca vai acertar, pastor. Desse jeito, daqui a pouco vai ter que tirar vocês do ar, porque as outras igrejas estão aí, querendo pegar o horário de vocês, e eles pagam tudo direitinho, hein? Eu falei, Jesus, essa não é a tua igreja. Falei para ela, Dona Emília, tinha um obreiro comigo, falei para ela, Dona Emília, 20 dias, a senhora me dá, hoje é mais ou menos dia 10, era mais ou menos dia 10, eu falei, até o dia 30, eu pago os dois programas. Ela olhou para mim e falou, ah, é que você não conhece como é que está a coisa aqui. Mas eu não digo pagar dois, pastor. Mas que pague pelo menos um e mais um pouquinho, já estava bom. Mas vai ser difícil, se não tem dinheiro, nenhum vai conseguir pagar. Eu falei, Dona Emília, eu vou pagar os dois meses de programa, tá bom? E saí. O obreiro que estava do meu lado olhou para mim e falou assim, pastor, ele não me conhecia, era a primeira vez que ele estava, né? Ele falou, pastor, você é meio louco. Eu falei, eu tenho cara de louco. Ele falou, oh, desculpa, pastor. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu creio nesta palavra. Palavra gera milagre. Eu fui para o púlpito e preguei dízimo. Quando a igreja do Senhor ficar devendo, quando a igreja do Senhor fica mal pintada, fica suja, fica feia, é desonra a Deus. Ensinei o povo que nós temos que honrar a Deus para Deus nos honrar. Preguei essa mensagem, comecei a soltar no rádio, todo dia, dízimo, dízimo, dízimo. O locutor, o operador de mesa não era crente, falou, eu falava, solta a mensagem no ar, qual? Do dízimo, de novo, pastor, de novo, solta a mensagem, de novo, pastor, de novo. Quando fez mais ou menos uns 20 dias, menos dos, antes de chegar o dia 30, peguei a sacolinha, fui lá no rádio, coloquei o dinheiro, falei, Dona Emília, me trazer um dinheiro para a senhora. Ela falou, quanto você trouxe? Uns mil, dois mil? Falei, conte. 100, 200, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Trouxe mais de 2.000, pastor, conte. 2.500, 3.000. Nossa, mais de 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500. 6. Ela começou a regalar os olhos, 6.000, 7.000, 7.200. Ué! Todo o dinheiro, falei, é todo o dinheiro, caiu do céu, eu falei, não, a providência veio do céu, O outro mês faltava 20 dias para vencer o programa. Dali 10 dias eu fui lá e paguei o programa de novo. Peguei mais um pouquinho, falei, dá mais um horário para mim. Ela me deu. O outro mês paguei mais adiantado ainda. Fui lá, peguei mais horário. Já estava em 7 mil o nosso programa. Aí eu dobrei os horários para soltar mais a mensagem do dízimo também, né? Aí dobrei os horários e dobrou a entrada. Aí eu soltava a mensagem, Deus trazia a gente de 2 quilômetros, de 3 quilômetros, de 10 quilômetros, de 50 quilômetros, de 200 quilômetros. Um contava para o outro, 500 quilômetros, gente de São Paulo, ligava para o amigo, depositava, uma ia lá, levava o dízimo, a obra foi crescendo. Com 6 meses, eu mandei um outro irmão ir lá pagar o programa. Ela falou assim, quem vê cara não vê coração mesmo, né? Esse pastor está pagando adiantado 30 dias. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas está me dando uma dor de cabeça agora. Ela falou, por quê? O irmão falou, por quê? O que ele está fazendo? Não, ele não está fazendo nada. Mas as outras igrejas agora estão atrasando tudo o programa. Porque os crentes deles estão tudo indo lá na Deus e Amor, tá o dízimo. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor Alexandre, então você está querendo dizer que os crentes da outra igreja têm que dar na Deus e Amor? Em hipótese alguma, isso não é Bíblia. Eu não posso dizer que os membros da minha igreja são obrigados a dar o dízimo aqui. Biblicamente falando, eu não posso fazer isso. Mas eu ensinei um segredo, quem quer aprender? Crente inteligente aprende. Aonde eu devo dar o dízimo? Em qualquer igreja evangélica que pregue a palavra de Deus. Mas para mim saber qual? Bom, eu vou falar da nossa igreja. Posso falar? Eu vou falar alguns pontos básicos daqui. Por exemplo, quem já trabalhou em terra, plantando? Quem já trabalhou? Não tem lugar que você planta um saco de feijão aqui e de repente você planta lá no outro terreno aqui. O mesmo saco de feijão. Não tem terra que produz mais? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Por quê? Porque tem terra que é mais adubada, mais produtiva, mais regada, né, mais estercada. Essa terra produz mais. A outra terra produz, mas produz menos. Então, falando de Deus e Amor, eu não vou falar da igreja do vizinho. Por que você não manda o dízimo na igreja do vizinho? Gente, eu não posso falar, eu tenho 18 anos de Deus e Amor. Eu nasci dentro dessa igreja. Eu não sei que comida que tem no vizinho. Como que eu vou te falar? Você chega na minha casa para almoçar. Eu falo, não, vai comer no vizinho. Como que eu vou te mandar na casa de alguém que eu não conheço, que eu não sei se vai ter comida para você? Aqui eu posso falar que você pode vir comer, que a mesa aqui é farta. Amém? Por exemplo, você tem que dar o dízimo. Vou ensinar segredos. Numa igreja que você vê que vai produzir. Lá em Curitiba, pelo menos, nós temos 3 emissoras de ondas curtas que transmitem 24 horas de oração dia e noite. E tem irmãzinhas e irmãos no rádio orando em favor dos dizimistas. Quem já viu um missionário sempre orando pelos dizimistas que traz dízimo aqui na Deus e Amor? Está entendendo? Todo final de mês eu faço um jejum de 24 horas para quem traz o dízimo aqui na sede. Nós estamos todos os cultos orando pelos dizimistas. O dinheiro é investido em mais de 1000 programas de rádio no Brasil. Nós temos um investimento grande no Japão. A nossa igreja está em mais de 150 países. Eu sou responsável do país do Japão. Hoje ainda conversei com o pastor de lá. Nós conseguimos abrir igreja, conseguimos fazer a igreja crescer. A igreja passou por um problema sério. Depois eu vou mostrar as fotos da nossa igreja no Japão para vocês verem o quanto a igreja cresceu. E eu sempre falo, irmão Maurício, ora pelos dizimistas aqui no Brasil, que eles que estão ajudando a manter os missionários no mundo inteiro, e principalmente aí. Aí sabe o que ele faz? Meio-dia, 3 horas da tarde, tem culto lá. Ele levanta o povo e diz assim, vamos orar pelos dizimistas que têm ajudado a manter os países. Aí sabe o que eles fazem lá? Senhor, abençoa os brasileiros que têm dizimado e o dízimo deles tem ajudado. Aí você, 3 horas da madrugada, você sente um poder espiritual, não sabe o que, que é. É os crentes lá no Japão orando por você. Está entendendo? Agora, vai dar o dízimo numa igreja. Pastor, hoje já está de férias indo para a praia, gastando seu dízimo. Vai dar o dízimo no pastor que eles usam tudo em política. Ué, o que você vai receber de lucro? Você vai receber a prosperidade normal, mas aquela prosperidade grande não. Então esse é o segredo de muita gente trazer o dízimo aqui na Deus e Amor e ser abençoado. Agora, você é inteligente, faça a prova. Vê a terra onde você está plantando. Talvez não está produzindo. produzindo muito porque você está plantando em terra que não é fértil. Mas plante aonde tem mais oração, aonde tem mais campanha, aonde tem mais santidade, aonde tem mais jejum, e você vai ver que a tua vida espiritual e financeira vai dobrar em bênçãos da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou encerrar minha mensagem contando a última experiência. Aonde eu passo, meus irmãos, milhares de pessoas têm sido abençoadas através desta mensagem. Aonde eu passo, pelo menos 100% aumenta de dizimistas. E é esse o sucesso das igrejas melhorarem. Quando você prega a palavra produz fruto. Eu fui para Cuiabá, eu fiz que nem eu fiz aqui. Eu fui para o rádio e falei, irmãos, tal dia eu vou estar pregando uma mensagem secreta. Aí todo mundo, que isso, mensagem secreta? Que isso? E eu estava no rádio. Tinha uma irmã que era membro da nossa igreja, que depois que ela ficou crente, o marido dela começou a ter raiva da igreja. Porque agora ela era crente, ela não compactuava certinho com as coisas do mundo, olhe para mim. Aí sabe o que ela fez? Ela começou a brigar com o marido, e o marido falou, a tua igreja vai destruir nosso casamento, porque a tua igreja é culpada. Aí o marido passou a ter ódio da igreja. E ela, brigando com o marido, acabou desviando. Escute essa história. Ela e o marido desviaram, aí a casa virou um inferno. Tinha um moço da igreja, que era um pedreiro da casa deles. Esse moço começou a trabalhar de pedreiro, e devido às brigas dela com o marido, ela começou a gostar do pedreiro. Aí o pedreiro falou com ela assim, aí, vamos sair junto. Ela falou, olha, eu não tenho coragem de trair meu marido não, dentro de casa. Mas eu faço uma proposta para você, eu estou odiando meu marido. Se você construir uma casa na cidade tal, você vai ficar lá um mês construindo. Quando você construir, você vem, me busque. Eu fujo de casa e vou embora. Largo minha filha, largo minha família, largo meu marido e vou embora morar com você. O moço foi, meus irmãos, construir a casa. Olhe para mim agora. O moço foi construir a casa. E ela com ódio do marido dela, apaixonada pelo pedreiro. Ela começou, meus irmãos, a se angustiar um dia e ligou o rádio para ouvir uma música. E quando ela sintoniza, eu estava lá falando, ouvintes, nesta segunda-feira eu vou pregar uma mensagem inédita, uma mensagem que vocês nunca ouviram, vou pregar uma mensagem, não vou nem transmitir, e fiz aquele clima. Ela falou, peraí, eu não conheço esse pastor aí não, tem pastor novo na cidade, que vontade de ir hoje nesse culto, hein? Ela começou a ter vontade de ir no culto. Sabe o que ela fez? Se aprontou para ir para o culto. O marido dela chegou 6 horas, viu ela se aprontando e falou para ela, onde você vai? Ela falou, eu vou para a igreja. Aonde? Na igreja. Ele falou, arruma minha roupa, que hoje eu vou na igreja com você. Ela tremeu e não acreditou. Ele se aprontou e foram para a igreja. E ela foi, ai Jesus, meu marido tinha ódio da igreja, veio hoje, será que o senhor vai fazer uma obra? Use esse pastorzinho para falar com meu esposo hoje, uma mensagem de transformação, de reconstrução de lar, usa, Senhor. Aí eu abri a Bíblia e falei, irmãos, hoje nós vamos falar sobre dízimo. Ela falou, pronto, acabou com o meu casamento de vez. Pensei que ia falar de salvação, vai falar de dinheiro. Meu marido já odeia a igreja, ele ainda vai falar de dinheiro. E eu preguei esta mensagem que vocês estão ouvindo. Quando eu terminei, quem não é dizimista e quer ser dizimista, ele deu um salto lá no banco e foi o primeiro que veio pegar o cartão de dízimo da minha mão. Quando ela viu, ela não acreditou. Ele foi para casa, meus irmãos, e no outro dia recebeu o pagamento e trouxe o dízimo. Ela não estava acreditando. Dali uma semana ela me procurou e disse, pastor, meu marido parece que está louco. Eu falei, por quê? Ele está saindo na casa de todos os amigos dele dizendo, rapaz, arrumei um negócio que é melhor que a telecena, é melhor que o jogo do bicho, ganha dinheiro que nem água, vai levar o dízimo lá na igreja, Deus de amor. O pastor falou e é verdade. promete, está multiplicando tudo na minha vida. Sabe o que aconteceu? Na outra semana, ela reconciliou. Ele começou a afirmar na igreja, aceitou Jesus. Quando aceitaram Jesus, num dia de reconciliação, que eles estão saindo, ele fica conversando com alguns irmãos, ela está saindo, aparece o pedreiro. E diz, olha, está tudo certo, a casa está pronta. Ela olha para ele e diz, sai para lá, Satanás, eu vou viver com meu marido, Deus salvou o meu lar, vai viver a tua vida. Sabe onde eles estão? Na nossa igreja, louvando o nome do Senhor. Fiquem de pé, por favor. Vai lá, levante as mãos, quem é dizimista? Ouvintes, Deus abençoe. Pode cortar o nosso som. 1 Reis, 14.